Cláudio, um jogo sofrido e que acabou por de facto só ficar decidido nos instantes finais. Não foi fácil, mas as coisas não estão a correr tão bem como seria desejado e começa a ser necessário ganhar estes jogos, quer em casa, quer fora, não é? Sim, boa tarde a todos, antes de mais. Sim, um jogo muito sofrido. Já o da semana passada aqui com o Galitos foi muito sofrido na parte final, em que tivemos a perder por 16 pontos ao intervalo e fizemos uma excelente recuperação. E acho que faltou-nos aquela pontinha de sorte. Já em jogos passados temos estado a equilibrar jogos e até a jogar bastante bem e tem-nos faltado a vitória. Tivemos sete derrotas consecutivas e isto moralmente também não é fácil trabalhar sobre derrotas, é muito mais fácil trabalhar sobre vitórias. Foi sofrido, nós sabíamos que ia ser sofrido, sabemos que vão ser sofridos todos os jogos até à final agora da primeira fase, e os da segunda fase vão ser assim, porque as equipas estão muito fortes, há muito equilíbrio, e vai ganhar quem estiver melhor. Eu acho que nós já merecíamos esta vitória, claro que depois de ganhar, e sou suspeito de dizê-lo, mas merecíamos esta vitória pelo trabalho que temos desenvolvido arduamente todos os dias, e os jogadores sabiam que estávamos a faltar a pontinha de sorte. Eu acho que não era o trabalho, era a pontinha de sorte para ganharmos um jogo, e hoje, com o apoio do nosso fantástico público, e acho que foi na parte final o querer, com algumas condicionantes durante o jogo, com problemas de faltas de alguns jogadores, o novo jogador, o Day Anderson, também um bocado adoentado com febre, em que não pôde dar o contributo mais tempo, mas foi entrando e fizemos aqui uma rotação, os problemas de faltas no Sassinda e no MEC que nos limitaram um bocadinho, mas acho que foi uma vitória do grupo, da equipa, e acho que foi merecida, acho que já merecíamos esta vitória. Isto é complicado para um treinador quando começa a esticar ao máximo, ainda por cima numa altura em que saem três jogadores, só entra um. Fazer as compensações, treinar e manter a equipe no seu melhor nível não é fácil. Que armas, Cláudio, é que tem agora para estes jogos que são importantes para o plantel? Não é nada fácil, nós tínhamos um plantel começámos a época com um plantel com 15 jogadores, com dois jovens da nossa formação, que um decidiu abandonar a equipa e desistir porque achava que não estava preparado, outro por motivos de estudo teve também abandonado, não consegue treinar, e pronto, ficámos com três atletas. Agora nesta fase, desses três atletas, um atleta que é sub-18, mas que tem treinado sempre com os sub-18 e connosco, mas não pode jogar porque é estrangeiro, e para o ano esperemos que ele já fez dois anos de formação, que já possa jogar. Depois, agora neste mercado de inverno, nós perdemos três jogadores, perdemos dois jogadores, que foi o Filipe Cruz e o Zeferino António, que decidiram ir para outros clubes, tiveram outras propostas e aceitaram, e o terceiro jogador foi a troca do norte-americano, do Lemmy Howard, pelo Day Anderson, que achava, falei com a minha direção, e achava que a equipa precisava de uma referência mais interior, não estava a faltar, e penso que com este jogador dar resultado, que está cá apenas há uma semana e meia, hoje estava meio adoentado, mas já se viu nos dois jogos que já realizou, que vai nos dar um contributo, porque vai nos mudar o nosso estilo de jogo, vai puxar mais um defesa para vir à ajuda e liberta-nos do nosso jogo exterior. Como é que nós temos complementado estas situações de saída de mais jogadores que aqueles que entraram? Andámos no mercado a tentar trazer um ou outro jogador, sem sucesso, infelizmente. Depois, quando se fechou a janela de transferência no final do ano, ainda falámos aqui com um ou dois jogadores que estavam sem jogar e que poderiam realmente vir ajudar. Não conseguindo até ao momento, tenho continuado nas buscas, a ver se algum jogador que esteja no estrangeiro que possa encaixar bem no grupo, porque também trazer só um jogador por trazer acho que não vale a pena. No ano passado tivemos esse caso e acho que não acresceu nada na equipa e não acrescentou nada. Então o que é que nós temos feito? Temos tido 3, 4 atletas sub-18 que fazem uma rotação e têm vindo treinar com os séniores. Isso também me deixa satisfeito, porque os séniores têm sido impecáveis, receberam nos braços abertos, porque os séniores sabem que precisam deles para treinar. Eles, miúdos, pelo feedback deles, estão a adorar treinar com os séniores, estão a aprender, e acho que tem que ser assim. Com o grupo que nós temos, com 2, 3 jogadores da nossa formação constantemente a virem aos séniores e a começarem a ter a oportunidade de também vir ao banco, serem convocados, acho que tem que ser este o futuro. Esperar que alguns miúdos fiquem por cá também a estudar, para no futuro o Sampaense poder ter mais atletas da formação na equipa sénior. Mas não é fácil, temos andado aqui, como se costuma dizer aquela gíria, a manta é curta, puxamos para um lado, estapamos do outro, mas pronto, hoje foi uma vitória muito importante, era um adversário direto, neste momento estamos com mais uma vitória do que eles, e temos também a vitória, os dois jogos que lá também ganhámos sobre eles, foi muito importante, não sei ainda os resultados dos outros jogos, mas neste momento nós só dependemos de nós, temos que vai pensar... Vai ser uma luta mesmo até ao final... Vai, muito equilíbrio. Eu acho que a Proliga cada vez está mais forte, as equipas com muito mais soluções, e eu acho que isto vai ser, nesta primeira fase, as equipas precisam, tanto as de cima como as de baixo, precisam de vitórias, as de cima para depois discutirem outro lugar, que eu também gostaria de discutir, infelizmente este ano não voltámos a conseguir ficar no lugar de cima, ok, vamos estar no lugar, estamos no grupo de baixo, temos que ganhar aos nossos adversários diretos, que neste momento era o Elétrica, o Maia, temos em termos de sexta varaz, temos vantagem sobre eles, porque ganhámos cá por mais do que perdemos depois lá na Maia, perdemos em casa com a Académica, que provavelmente será uma das equipas que vai ficar no grupo de baixo, temos, é a última jornada lá desta fase, temos que jogar para ganhar, mas para a semana temos uma deslocação muito difícil ao Vasco da Gama, que está a fazer um campeonato muito bom, mas que ainda não está decidido se pode ficar nos quatro primeiros ou nos de baixo, e nós temos que ser um jogo para ganhar e vamos trabalhar esta semana forte. Aquilo que eu só peço é que não haja lesões, não haja doenças, porque tenho um grupo que trabalha muito e querem trabalhar e gostam de trabalhar, e esse é o nosso grande objetivo e foco, preparar bem, e acredito que a semana vai ser boa, porque trabalhar sobre vitórias é diferente do que trabalhar sobre derrotas. Também se nota alguma confiança esta vitória, agora no final nota-se mais confiança e os jogadores acreditarem também mais em si. Claramente, é a confiança do lançamento que se calhar não estava a sair e agora já está a sair, é a confiança, por exemplo, o Diogo Gonçalves agora no fim do jogo deu-me um abraço e disse-me assim, finalmente é a primeira vitória que eu tenho este ano a jogar, porque as duas vitórias que nós tivemos ele estava lesionado. Os americanos abraçaram-me e disseram-me, toda a equipa, já merecíamos, temos trabalhado tanto, e claro, isto aumenta os índices de confiança, e eu espero que com o trabalho, porque não vamos relaxar, não podemos agora relaxar porque ganhámos, vamos trabalhar arduamente esta semana, vamos preparar bem o jogo, e eu penso que para o próximo jogo vamos pelo menos com os índices de confiança um bocadinho mais elevados, e é isso que nós estamos a precisar, e vamos trabalhar para conseguir a vitória no próximo fim de semana. Esse é que é o objetivo. Cláudio, obrigado, felicidades para o próximo jogo no Vasco da Gama, e não só, e para o resto do campeonato. Obrigado, Albino, bom trabalho, boa tarde a todos.